a miséria vai começar. Essa vai pro rachadores que gosta de falar, mas vive de internet, eu nunca vi você tocar. É um lero lero, é um mimimi, pega logo o seu som e vem encosta em mim. Pega logo o seu som e vem encosta em mim, encosta em mim. Esta é a Pajero Miserável, tocando na pressão, projetada pela Extreme Sound. Aqui está a Pajero Miserável. Pajero Miserável, equipada com o que há de melhor no mundo do som automotivo. Aqui é Pajero Miserável. Ela faz parte da equipe Tubarão Evolution. Pra ter um som igual ao meu, não é só querer. Tem que conhecer de grave de projetos, entender. Tem que conhecer de grave de projetos, entender. Tocando sempre em alta performance e perfeito som, ela chega botando no 14. Comédia, para de drama, o meu som te abafa e te manda pra lona. Comédia, para de drama, o meu som te abafa e te manda pra lona. Tudo pronto, a expectativa chegou ao fim. A hora é agora. Vamos lá, Hugo. Bote a Pajero Miserável pra tocar na pressão. DJ Mariano, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Alô, Belly! Vai, malandro. Eita louca, tô brincando com o mundo. Vai, malandro. Eita louca, tô brincando com o mundo. Tá pegando. Se prepara, vou dançar. See my size by the way you shake it. I can't lie, I'm tryna sleep naked. I need a baby, I'm tryna spank it. I can give it to you, can you take it? Já tá louca, bebendo, tô solto, envolvendo, tô vendo. Não para não. Vai, malandro. Tá louca, tô brincando com o mundo. Vai, malandro. Tá louca, tô brincando com o mundo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Tecfix, assistência técnica. Empresa Amsterdã Pescados. I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss with a mini hat. If I'm better, where's Diddy at? In the hope is in the village. Tá louca, bebendo, tô solto, envolvendo, tô vendo. Não para não. Vai, malandro. Tá louca, tô brincando com o mundo. Vai, malandro. Tá louca, tô brincando. É muita dupla na tua cabeça. É muita dupla na tua cabeça. É o Mariano na tua cabeça. É o Magrão na tua cabeça. É muita dupla na tua cabeça. É muita dupla na tua cabeça. É o Mariano na tua cabeça. É o Magrão na tua cabeça. Pajero Miserável, a moral. As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica no... Ela quica no... Ela quica no tal, tá no tal do Terel. Terel, tel, tel, terel, tel, tel. E o Dó tá por baixo fazendo seu papel. Terel, tel, tel, tel, tel. Terel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel, terel, tel, tel. Ele está na área, Gel da Âncora. Tel, tel, tel, tel, tel, tel.